Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar dos filmes originais da franquia Kamen Rider. Eu tô aqui com o Ivaldo. Kamen Rider Zeo, o único com a habilidade de consertar relógios com o poder da mente. Hoje eu tô aqui com o Everton. E um bom Kamen Rider resolve tudo na voadora. E hoje eu tô aqui com o Jonathan. Fala, pessoal, e uma pergunta: se o Sky Rider consegue voar, pra que ele precisa de uma motinho? Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Igual. Sim. Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre Tokusatsu. Isto é, vamos voltar às origens desse podcast. Você, querido ouvinte, que acompanha a gente desde o começo, deve lembrar que nós, nos primeiros episódios, a gente fez podcast sobre Tokusatsu. Mais especificamente, os capítulos 7 e 8, se eu não me engano. Isso. Viu? Minha memória tá boa. Eu não consultei no site do Nerd Patriarca pra ter certeza, tá? Porque eu sou um cara que acompanha o nosso próprio serviço e sabe de cabeça todos os temas de todos os casts. Só que não. Naqueles podcasts, a gente falou sobre Tokusatsu de uma maneira geral. Explicamos todos os universos dentro dessa cultura. Falamos que dos Super Sentais, falamos dos Ultramans, Kaijus, e falamos dos Riders. Kamen Rider, que é uma franquia gigantesca, que a gente comentou naquele podcast de maneira geral. E hoje resolvemos trazer um cast sobre os Riders, mais especificamente os filmes originais dos Kamen Riders. Mas o que seriam esses filmes originais? A franquia, ela é gigantesca, com muitas séries e muitos filmes. Só que a gente escolheu os filmes em que os Riders aparecem pela primeira vez e tem a sua história contada apenas nesses filmes. Deu pra entender? Deu, um universo fechado, um começo, meio e fim dentro de uma mesma obra, né? De uma mesma película. Perfeito, Jonathan. Ainda bem que você está aqui com a gente, viu? Eu fico feliz tê-lo novo. E eu lisonjeado. As séries com vários capítulos, obviamente, tem seus filmes. Os Riders também tem muitos filmes crossovers. A gente escolheu os filmes originais que apresentam seus personagens, apresentam novos Riders para comentar. Curiosamente, ou não, todos os filmes que a gente vai comentar são da era Show, que é a primeira era dos Riders. Que era a raiz, né, cara? Que é a melhor era, né? A era Heisei não apresenta filmes originais com Riders novos. Ele só apresenta filmes das séries que já existem e de crossovers, né? Que é o que tem mais tem. Na verdade, acho que os crossovers só tem de personagens da era Heisei. Aparece os da Showa, mas a partir da era Heisei que começaram a fazer esses filmes. Eu nunca pensei que depois de alguns anos a gente ia se referir a essa primeira era como a era menos colorida. Porque hoje a paleta tá maluca, né, velho? Não, acho que as cores estão na moda, né? Porque cada vez mais os Riders estão mais coloridos e eu não acompanho as séries perfeitamente, mesmo porque eu também acho que as séries são um pouco desgastadas hoje em dia, né? Que é curioso, né? Quanto mais tecnologia, mais recursos eles tinham pra fazer as séries, acabaram indo pra outro lado. Mas enfim, isso é um tema que a gente pode explorar em outro podcast. Vamos focar nos Riders raiz, desses Riders originais que apareceram nesses filmes e começaram há muito tempo, né? A primeira série do Kamen Rider de 1971. Alguém tem essa noção? Eu acho que é 1971. É, 1971 é o primeiro Kamen Rider, né? Isso. Perfeito. E os nossos filmes aqui vão começar em 1984. Um filme que foi feito em comemoração ao décimo Rider da história, né? Já tinham tido 9 Riders, obviamente. E o décimo foi introduzido nesse filme, que é Kamen Rider ZX. Eu vou falar a sinopse rápida do filme e depois a gente vai pros comentários gerais. Ryu Murasame e a sua irmã foram abatidos enquanto voavam sobre a Amazônia e foram capturados pela organização terrorista Badan. Sua irmã é morta e Ryu se transforma em um guerreiro ciborgue chamado ZX, Kamen Rider ZX. No entanto, um acidente permite que ele recupere sua memória, porque ele virou um ciborgue assassino, depois recuperou sua memória e voltou a ser humano, né? Ryu então se transforma em um Kamen Rider para resgatar sua irmã, juntando os outros 9 Kamen Riders anteriores para lutar contra a organização criminosa Badan. Na verdade, eu falei que os crossovers só iam começar na era Heisei, mas a gente pode considerar que o ZX é um crossover, né? Sim, se você tem personagens de séries anteriores juntas dentro de uma mesma obra, sim, é um crossover, né? Agora, e serviu também como homenagem aos clássicos, né? Aos 9 primeiros Riders, né? E esse 10º serviu como homenagem também. Eles dão uma comemoração, né? Um aniversário. É, exatamente. É a comemoração do 10º Rider da história, né? Então eles resolveram fazer esse especial. Muito bem, meus amigos. O que vocês acharam de Kamen Rider ZX? Começou legal pelo nome, né? Porque o X é de 10, né? Então ele é o 10º Rider. Até no nome. Então, tá claro. mas isso é engraçado, porque tem um Kamen Rider X, tá ligado? Que é o 4º Kamen Rider. Então, aleatório isso. É que o Z significa de Zeus, entendeu? Tanto que durante o filme eles chamam ele de Z-Cross, né? Z-Cross. Então, tipo, o filme que eu peguei pra assistir do ZX, ele contava um resumo da história do Kamen Rider, do começo. É a mesma versão que eu peguei. Inclusive, que são todos, né? Algumas curiosidades da produção, da, né, no geral. Isso, não, cara, isso que é engraçado, porque, tipo, você assiste aquilo, você tem o um resumo de tudo, né, cara? Exatamente. O cara falando qual era a audiência, por que fizeram o outro Kamen Rider, não sei o quê. Isso é bem legal. Você não precisa nem assistir o resto da série. Você pega o resuminho e tal. No ponto de vista nostálgico, pra quem gosta, ou pelo menos pra quem vai querer, quem se interessar de conhecer um pouco da história dos primeiros Riders, é muito bom. É um puta fator nostálgico, porque ele traz bastante informação legal. Faz um resumão dos 10 anos, 10 anos não, das 9 séries anteriores dos Riders. Fora uma penca de informações dos bastidores da produção dos ZX, que é legal também, você saber o que tem por trás e como isso era feito antigamente com os recursos tão limitados que eles tinham. E o tempo escasso, né, porque você tinha que lançar uma série por ano. Então, meu, corre aí. E cada série tem, na grande maioria, tem pelo menos 50 episódios, então calcula o tempo que eles tinham pra fazer de intervalo entre uma série e outra. Então era tudo na correria mesmo. Nessa questão de trazer um pouco dos outros Riders, explicar de forma rápida, eu achei muito foda o que eles fizeram com aquela cena da televisãozinha, que vai apresentando os Riders e como eles se transformaram. Eu achei genial aquilo ali, achei muito foda. Isso é muito legal, cara, porque mostra, aí você tem ideia certinho, qual é o Kamen Rider, qual é o poder dele, qual a história dele, porque eles dão um pouquinho da história do cara. Ó, ele foi criado, sei lá, o X foi criado pelo pai dele, o Amazon foi criado por um feiticeiro na Amazônia, tá ligado? Feiticeiro na Amazônia japonês. Dançarino de lambada. Você vê como a pesquisa da galera tá legal aqui na parte brasileira, é que os poderes do Amazon são baseados em um dragão de Komodo. Exato, que, comentei com o Everton. Tá cheio, né? Na Amazônia tá lotado de dragão de Komodo, né? É o que você olha. Normal. E Pernambuco chama calango. Mas alguém tem noção de como foi feito aquele vídeo? Em que sentido? Em que sentido que alguém parou pra gravar um pouquinho, o cara foi lá e editou e passou. Foi um dos Riders que fez aquela edição mágica e colocou na fita. Como foi feito? O cara que tava falando lá, que tava apresentando pra ele. Não, o filme ele é um filme bem simples, porque o resumo que a gente falou dos outros Kamen Riders, né? O resumo acontece durante... O filme tem, sei lá, uma hora, o resumo é em 20 minutos, sabe? Então, exato. Tipo, é 40 minutos de filme só. E o filme é bem simples, e a ideia inicial, que você falou da sinopse, que é o Ryu Murasami, que ele é o Kamen Rider ZX, ele e a irmã dele estão voando pela Amazônia, tal, e ele acaba sendo capturado pela Badan, que é a organização terrorista, tal. Essa situação é resumida também, muito resumida no filme. Tanto que é o narrador que fala, o narrador vai falando e vai acontecendo as coisas, assim, e é muito resumido isso durante o filme. É bem estilo escola de samba, né? Quando você tá com o desfile atrasado, vai a galera da frente puxando o carro. Acelera! Acelera! É o mesmo sentimento que você tem assistindo o ZX. É como tanto que eu pensei assim, caralho, será que é o resumo da série do ZX? Sabe? Parecia um resumo também, que nem ele tava contando os outros Riders, né? Ah, sim, eu tive essa sensação. Tanto que eu comecei a pesquisar, falei, pô, isso aqui deve ter uns 50 episódios e deve ser um filme só pra fechar a história, ou então adicionar algum um elemento extra ou recontar um especial de origem, como tem em alguns exemplos como o Black, o RX, ele tem a série e os filmes separados. Então eu achei que ia ser mais ou menos nesse sentido, mas não, ele é uma, como o Vinícius comentou lá no começo, ele é uma obra fechada, então ele é na correria desse jeito mesmo. Eu acho que era a maneira que eles tinham pra fazer, né, e contar aquela história. O que eu senti, que eu achei, assim, no meu ponto de vista, é como se eles fizessem todo esse resumo na questão de ser um aniversário com 10 Riders, né, 10 anos da franquia, e depois de todo esse resumo, eles colocaram, tipo, uma missão como se fosse um episódio mais longo, juntando todo mundo e jogando a missão, assim, tipo, vai, resolve isso, pega aquilo, leva ali, explode aquilo lá e acabou. Põe os 10 pra lutar junto. É como se fosse um especial mesmo. Eu acho que esse material, ele saía direto pra home video, né? Não era pra TV ou cinema. Porque se fosse cinema, você teria um tempo maior, né, de exposição do filme, que vai geralmente aí os 90 minutos que a gente tá acostumado, 70 minutos, 100 e poucos minutos. Mas por sair pra home video, eu acho que eles comprimiram no máximo possível, talvez até pela limitação da tecnologia, né? Não cabe muito material no home video, na antiga fita cassete lá, com uma qualidade boa de imagem. Então você tinha que, meu, edição modo extreme pra ficar conciso e ficar dentro do espaço físico da fita. Ele não é um filme, na verdade ele é até considerado como um especial do Kamen Rider, né? Porque realmente ele foi feito pra comemorar esses 10 anos, né? Então eles introduzem um novo Rider, conta a história dele rapidinho, apresenta os outros novos, falam das curiosidades, apresentam novamente os outros, porque se você pensar, são 20 minutos iniciais contando tudo que aconteceu nas bastidores da produção, e dentro do filme já tem mais 10 minutos de apresentação dos nove Riders, né? Então você já perde um tempo celebrando tudo o que eles tinham feito até agora, né? Então é mais uma aventura especial pra celebrar mesmo esse décimo Rider. Sabe um detalhe que me chamou a atenção, e agora o Everton comentando, pode ser que isso tenha uma conexão? No começo do filme, quando eles vão dando os detalhes da produção, dos bastidores, eles falam que o ator principal, ele sofreu um acidente nas filmagens. Eu acho que foi com a moto, eu posso estar enganado, não me lembro desse detalhe. E ele ficou alguns meses parado. Depois que ele voltou, claro, você tem que retomar a produção com um tempo bem menor do que você estava esperando no cronograma. Talvez seja esse o motivo desse ritmo acelerado, dessa impressão acelerada que a gente tem. Não é que cortou na edição, não, gravou pouca coisa mesmo. Eu acho que quando ele fala isso, ele fala mesmo da primeira série, viu, Jonathan? Do Kamen Rider 1. Porque ele fala assim. Não, eu acho que é da primeira série. Porque ele fala assim que por causa do acidente do cara, eles criaram o Kamen Rider 2. Entendeu? Que é um cara com o mesmo poder. Então, ele acabou ficando os dois Kamen Riders, né? E eu acho que essa questão de fazer um filme, um especial curto, é questão de padrão deles mesmo. Porque a gente vai comentar mais dois filmes que também são filmes de do quê? 48 minutos? Não chega nem a uma hora. É meio como se fosse um capítulo grande como se fosse um padrão da série, deles, né? Exatamente. E pessoal, a gente tá falando aqui que é uma comemoração do décimo, é o décimo Kamen Rider, né? Mas quais são os Kamen Riders que aparecem no filme? Vocês conseguem lembrar todos, cara? Lembro, teve o Kamen Rider 1, o 2, teve o V3, teve o Sky Rider, o X, o Riderman, teve o Amazon, o Stronger, o Super One e o ZX. Olha, alguém só contou aí pra ver se deu 9 mesmo? Eu contei, deu 10. Ele contou e falou os 10. Ah, porque matemática não é o forte dele. Nossa, obrigado. Caraca, falei um negócio mó bonito, o cara ainda vem e... O cara salvou a lavoura e não ganhou nem o crédito. Ah, valeu. Tá bom, desculpa, volta. E a história do filme em si é porrada e foda. Tiro, facada e bomba. Cara, aquele vilão, ele me dava muito medo, velho. Ele é muito bizarro. Vocês perceberam que ele falava olhando pra você, né? Exato. Sim, ele tinha umas olheiras como se ele estivesse jogando, sei lá, LOL a noite inteira. Eu não sei vocês, mas teve uma cena que eu dei muito risada. Teve uma cena logo no início da aventura, né? Depois de toda aquela apresentação dos outros personagens, que tem os dois Riders entrando assim, perto de onde tem um navio, os caras lá tudo, né? Down, ali, tentando entrar escondido. Aí tem um marinheirinho olhando pra eles assim, aí ele liga lá no radinho e fala, ó, eu acho que tem dois suspeitos se aproximando. Caralho, você tá vendo dois caras fantasiados de Rider, você ainda acha que você é suspeito? Com uma moto, velho, uma vespinha que faz mais barulho do que uma moto de corrida. Você acha suspeito? Caramba, você é bem treinado pra caramba. Mas eu gostei do filme deles mostrarem as habilidades, mesmo deles explicando a origem dos Riders, mostrando todos os Riders, cada um aparece, usa seu golpe especial, isso foi bem legal do filme. E eles contarem, né, a origem dos poderes, é legal pra caramba. Uma curiosidade interessante interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente teve o ZX em 1984. E depois disso veio o nosso famoso divisor de águas, né? Que aí o próximo foi o Black Kamen Rider em 1987. É, mas eu não sei te dizer, porque eu não conheço a fundo audiência, essas coisas. Mas como o Black Kamen Rider, e o RX vieram pro Brasil, mas eu não sei se eles realmente são mais famosos no Japão também, são as séries mais famosas de Kamen Rider no Japão. Sim, não, digo pra gente, né? Pra gente com certeza, né? Mas sabe, é uma coisa curiosa, sabia? Que eu gostaria de saber. Ô Vini, sabe por que eu acho que o Black, o RX eu não posso estar enganado, mas o Black eu tenho quase certeza que ele é muito famoso lá, porque o ator principal do Black, eles convidam ele pra todos os especiais possíveis, ele tem um monte de entrevistas por aí, o que não é comum com as outras séries, que é meio ampassando, né? O pessoal meio que, beleza, assistiu, bora pro próximo. E esse, o Black marcou tanto que o ator principal dele, como o de outros tokusatsu, por exemplo, do Gavan, né? Eles sempre dão um jeito de convidar ele novamente pra colocá-los em novas produções. Então eu acredito que o Black fez bastante sucesso, sim. E outra, se chegou aqui, né? Deve ter feito bastante sucesso mesmo. Ah, é verdade. A audiência tem que pelo menos chamar um pouco de atenção pra atravessar o continente, assim, né? Cara, a gente não vai perder muito tempo, mas eu só queria que eu citar um ponto aqui. E se vocês lembram dessa cena, tem uma cena do... Você vê o que é um vilão, que ele não só ele é o líder, né? Mas ele é o CEO da empresa maligna. Ele é um cara que ele tem a visão e ele faz uma palestra motivacional pros bandidos. Você lembra? Você lembra dessa cena? É verdade, velho. Tem razão. Ele falou, a gente vem perdendo faz tempo. Os 9 anteriores ferraram com a gente. Mostra. Mas, ó, esse é o ano. Esse é o ano. A gente tá todo mundo junto. Mostra. Vamos superar a meta. Qual é o nome dele mesmo, velho? O nome Embaixador dele das Trevas, não é? Embaixador das Trevas. Não é embaixador. Cara, como eu não lembro. É alguma coisa com M, cara. Eu só chamo ele de Badan, então... Mensageiro. Naquele... Exatamente, é Mensageiro das Trevas. É o nome dele, velho. Mensageiro das Trevas, cara. Antes dele, eu não sei se vocês lembram, quando mostrou aquele flashback contando a história dos vilões, né? Teve esse vilão, aí foi morto por não sei quem, esse vilão. Aí teve um lá que falou, pô, depois que todos foram derrotados, né? Aí chegou, então, o mais secreto, mais imponente de todos. O verdadeiro líder secreto da Organização X. Aí apareceu um cara lá que era uma cabeça com um olho, né? Aí mostrou ele olhando assim e falou, então, quando ele viu os Riders, ele se suicidou. Eu falei, cara... Aí mostrou o cara tentando no chão explodindo. Eu ri também, me lembro. E é muito bom o nome dos outros vilões aí. Ambassador Hell, né? Embaixador do Inferno, Black Satan. Como de banda de heavy metal. É muito bom. E no final, a porradaria maluca, uma bagunça, parecia uma micareta, velho. Gente de Abadá pra lá, pra cá. Você não tava entendendo nada, a câmera de cima, muito... eu não sei se eles estavam gravando em cima daquelas... Porque é numa ffábrica, né? Parece uma fábrica. Em cima parece, das plataformas. Parece uma hidrelétrica, velho. Isso, pode crer, né? Uma usina, uma fábrica. É. E eles, acho que eles estavam gravando, né? De cima das plataformas. Então, e a qualidade das lentes antigamente não era tão boa. Então, ficava super longe assim, porque é uma muvuca da porra, você não entendia nada, mas mesmo assim foi divertido. Não, a apresentação era muito boa, a apresentação dos vilões que enfrentaram, né? Ah, o homem lagarto, o homem, sei lá o quê, o robô rosa, o robô tigre. O robô tigre é pra cacete, velho. Vocês perceberam que o ZX, ele tinha elementos meio de ninja, de ninjutsu, ele jogava shuriken. Ele tinha aquela corrente, como se fosse aquela foice pequena que a gente vê em filme de ninja também, eu não sei, não me lembro o nome dessa arma agora. Ele tinha umas técnicas baseadas em ninjutsu também. Apesar que ele tirou uma bomba do joelho, né, cara? Pode crer, velho. Luta contra o robô tigre, né, cara? Pode crer. Uma parada, é um amigo dele, né? Uma parada que a gente tá acostumado a ver isso em tokusatsu e de forma geral, mas é muito evidente no ZX, é você mudar, sem explicação nenhuma, o monstro pra um cenário específico, porque é só lá que você pode ativar o explosivo. Sim. Nesse tem muito do Stronger, né? Porque o Stronger tem aquele golpe lá chamado não sei o que, choque, né? Que segue a linha da bomba, explode, né? Pode crer. Cara... Aí ele dá um salto e de repente ele tá numa hidrelétrica, ele dá um salto e tá numa fazenda. Aí ele ativa o poder dele e ele tá na usina de novo. Você fala, cara, o que tá acontecendo? O cara, ele bate no cara, o cara tá do lado dele e quando vai mostrar o poder, o cara tá a 10 metros de distância, né? E quando o cara dá, o genial é quando eles tomam o Rider Kick ou a técnica especial, beleza, tá lá em cima de uma plataforma. Aí o cara toma a porrada e ele vai cair do outro lado da cidade onde é a pedreira que eles alugavam sempre pra fazer os efeitos especiais. Aí sim, ele morre ali. Ali ele se explode e morre. É muito bom você prestar atenção nesses detalhes. Quando você é criança, isso daí passa um percebido total, né? Mas isso é, faz parte da beleza do charme, né, cara? Exatamente. É o que você espera ver, né? Exato. Por isso que ninguém gosta desses novos. Não tem pedreira. E aquela caveira gigante no final que parece o Terminator? O que que era aquilo? Era um gancho? É, eu acredito que seja um possível gancho pra Galáxia. Nunca aconteceu, né? Ou foi um vilão pra outra série, ninguém sabe. Sim, pode ser também. Mas algum desses filmes originais não foi, porque o ZX provavelmente em outros filmes que a gente vai comentar ele não apareceu. Não sei se ele apareceu em algum filme de crossover ou em alguma série. Não sei se ele aparece no The Cage, que é a série que tem mais riders assim aparecendo. Cara, com certeza. Pode ficar tranquilo que em crossover foi usado sim esse personagem. Pode ficar tranquilo. Mas é isso, Kamen Rider ZX. Demorou um pouquinho pra sair mais um filme original, com um Rider original. Só foi sair em 1992, que é o Kamen Rider Shin. Ele foi um filme lançado para comemorar os 20 anos da franquia. E eu vou falar a sinopse pra gente relembrar. Os médicos Kaza, Matsuri e Onizuka, eu tô gastando japonês nesse episódio, viu? Mais uma vez. Eles são médicos que pesquisam curas de doenças como AIDS, o câncer e maneiras de fortalecer o corpo humano. A cobaia da pesquisa é o Shin, que é o piloto de moto, uma coisa característica dos Riders, que é filho do Dr. Kazamatsuri. Desconhecido pra eles, o funcionamento dessa pesquisa é financiado por um grupo, que é o Zaidan. Se o Zaidan não fosse suficiente, a CIA também tá rastreando essa pesquisa do Shin, porque ele sabe que ali pode ter uma possível ameaça. Kamen Rider Shin, ele é conhecido, assim, quando eu comecei a fazer as pesquisas antes de assistir, eu já vi que as pessoas falavam que ele era um pouquinho diferente do que acontecia nas outras séries, Riders, outros filmes. E aí, o que vocês acham de Kamen Rider Shin? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu gostei pelo diferencial que esse filme trouxe. E eu não sei vocês, mas eu achei que ele apresentou mais um personagem que seria um anti-herói do que um herói. Ele não saiu protegendo o mundo, ele fez a missão dele. E assim, uma história muito fechada. Não é aquele herói que termina, pega a moto e vai salvar o mundo. Ele fez o que ele fez. Ai, Valdo, o que ele queria fazer. Rapidamente, fala qual é o diferencial. Só para o nosso ouvinte que às vezes não assistiu o Shin. É uma série mais focada pro público adulto, onde você tem um Rider que realmente faz jus à transformação em gafanhoto, porque ele é um mutante em forma de gafanhoto. Pode crer. Simples assim, né? E assim, tem muito mais violência, tem sangue, e não é um filme que traz uma história bonita, fofinha, com aquele término heróico, ou vamos salvar o mundo. É uma coisa mais fechada. É a história é herói, de vingança. Não é o herói da justiça, né? Ele é um cara mais... as razões dele, né? Exatamente. É o charme da do filme, né? E é uma história que foge totalmente do padrão dos Riders, porque ela é focada no gênero de horror, né? Você tem aquela coisa dos monstros, das criaturas, e você tem também o drama, né, pessoal do personagem principal, que é muito diferente de qualquer outro Rider que a gente tinha visto anteriormente. Não sei, aí assim, apesar de ter gostado, mas aí já dando um pouquinho da minha opinião, não sei se isso se encaixa dentro do gênero Rider, né? Porque é o que o Ivaldo comentou, ele não é um herói, e o Rider, ele foi concebido desde lá do começo e todas as séries até agora como sendo um herói, né? Então ele sai totalmente desse escopo, mas mesmo assim eu achei interessante. Dá pra entender porque que não tem continuação, e pelas pesquisas, o pessoal comentou que não agradou tão bem o público. Eu acho que é por causa dessa estranheza, né? Não tem muito como se encaixar esse tipo de história numa série recorrente, pelo menos na minha opinião. É, porque eu enxerguei mais ou menos assim. Todos os Kamen Riders, eles falam que são os humanos remodelados, né? Eles acabam indo contra quem remodelou eles, né? Que geralmente é um grupo terrorista, alguma coisa assim, né? Eu entendi que ele foi uma pesquisa que meio que não deu certo, sabe? É, ele foi um efeito colateral. É, então, é por isso que ele não chega a ser um Rider, sabe? Um herói, sabe? Ele é um cara que acaba se transformando naquele bicho lá e sofre com essas consequências, com as consequências da transformação dele, né? Tanto que você percebe que ele não tem um controle daquela transformação, né? A partir do começo, ou pelo menos no meu ponto de vista, parece que ele se transforma mais quando ele tá com raiva, tá numa situação de perigo e não tem o controle daquilo, né? Mas no final que ele começa a controlar um pouco mais, mas sempre quando ele tá na forma de Rider, ele é meio que um animal, né? Ele não tem o controle daquilo, não tem muita consciência. É. Tanto que ele nem sabe lutar, né? Essa é a série que ele não tem aquelas lutas que a gente tá acostumado a ver. Ele lembra muito as primeiras versões do Hulk, né? Que o Hulk, ele tem uma inteligência, um certo direcionamento nas ações dele. Você não vê um Hulk matando uma criança, por exemplo. Mas ele se sentindo ameaçado, ele se debate, ele explode o que tem na frente dele, ele simplesmente reage a uma situação. Tá? É bem nesse conceito. Sim, e na questão da possível sequência, isso é uma coisa que eu gostei do filme. Eu não sei se eles ficaram com medo da recepção ou não, mas pra mim, eles fizeram um arco muito bem fechado. Tem a história inicial, aquele mistério, tem o prolongar, o meio ali do filme, tem o final, o término, e ali, pra mim, naquilo ali, fechou. Ele foi viver a vida dele fazendo aquilo que pediram pra ele fazer e pronto, ele tá na dele. Então pra mim, acho que o filme fechou muito bem. Tem uma sequência disso daí, teria que exigir um pouco mais de criatividade pra você conseguir implantar uma série dentro disso daí, né? É verdade, é que a história é bem fechadinha, realmente, de acordo. Mas eu gostei bastante desse diferencial dele. Eu imagino que, assim, na época deve ter causado uma grande estranheza. E é uma grande aposta também, né? Porque se você vai fazer um filme de comemoração há 20 anos da franquia, e você apostar numa coisa totalmente diferente do que a franquia apresentou todo o tempo, é realmente uma grande aposta, né? É um tiro no escuro, né? Ô, pessoal, uma curiosidade aí é que passou muito depressa, assim, eu não percebi. Mas no meio da série, faz uma... O criador das séries de TVs, o Shotaro lá, o Shinomori, ele aparece nessa série? Parece ele aquele japonês que tem o cabelinho meio cacheado, assim, meio com permanente e um óculos grandão. Eu sei que ele aparece em algum desses filmes, mas eu não sei te dizer qual é. Quando eles estão apresentando o projeto, e aí... Eu lembro dessa cena. É esse mesmo, eu acho que é ele mesmo. Tem uma galera que tá avaliando, né, o projeto lá dos Riders, e tem esse... Meu, ele é muito estiloso, ele usa aquele óculos estilo então. Stan Lee. Uhum. É ele, né? Eu acho que é ele. Cabelinho enroladinho. Putz, pode crer, caramba, é ele, então. Ele aparece. Eu até falei, nossa, que cabelo estranho pra um japonês. Sim, cara, eu fiquei com a imagem dele fixada, porque no nosso primeiro podcast de Tokusatsu, ele apareceu bastante, né? O pessoal faz muitas referências a ele quando você pesquisa esse gênero. E os Riders, então, nem se fala. Então, aí quando ele apareceu, eu falei, pô, eu acho que é o cara, o criador aí da série. Mas depois, vendo os demais, eu esqueci de voltar e confirmar isso. Então é ele mesmo. É ele, eu acabei de ver na internet aqui, é ele. É ele mesmo. Ele fez uma bela de uma ponta. O pessoal que tá ouvindo o podcast verá a versão nipônica de Stan Lee. É verdade, né? O cara criou um monte de coisa. E da cena de ação? O que vocês acharam da ação? Esse filme tem tanto a briga com esse grupo, né, que tá fazendo as pesquisas, quanto a briga com a CIA, né? Você não pode esquecer que a CIA está presente no filme. Então o negócio é inteligência americana. E tem aquele vilão X, Frankenstein X, do braço militar. É, é brutal, velho, as lutas. Caralho. Já começa no início, né? No início você vê que tem uma criatura matando mulheres à noite na rua. Assim começou o filme, eu falei, ah, isso aí deve ser o vilão, né, cara? Uhum. Isso que também não tem explicação, né? Por que ele matava mulheres? Tem explicação ou eu não descobri? Provavelmente que por ele ser um experimento, a gente pode considerar que de início ele não tinha controle da transformação. Então, como se fosse um lobisomem, ele se transformou e sai matando o que tiver na frente. Não, sim. Mas por que mulheres, entendeu? Isso que eu não entendi. Pelo que eu entendi, quem matava não era o Shin, não. É o assistente do laboratório. Era ele que matava. Sim. E aí, por causa da ligação. É? Isso. E aí, por causa da ligação psíquica que eles tinham, né? E eles vão explicar isso mais à frente. Aí o Shin assumia que era ele que estava cometendo esses crimes. Verdade, mas não. É verdade. Era esse primeiro, digamos, o gênio mal dele. E a gente tem aí uma bela de uma cena erótica nesse filme. Vocês assistiram a cena da piscina. É verdade. Tem aí porque foi bela mesmo, viu? Tem cena de nudez, né? No, é muito incomum isso em série japonesa como um todo. Te dirá numa série de herói ainda. É, e por detalhe, não só série de nudez. A gente sabe que rolou penetração. Ah, é verdade. É verdade. Mais à frente, né? Ela vai gerar o filho dele, né? Vai ficar grávida dele, do Shin. E de um bebê muito bonito, por sinal, né? Coisa linda de pai, né? Me lembrou aquele game do PlayStation 1, o Parasite Eve? Sim, sim, sim, sim. Cara, a criancinha é a cara da Eve, velho. Agora, eu não sei vocês. Cara, eu gostei muito desse filme, achei muito legal esse ponto de vista diferenciado. Mas duas cenas que eu falei, caralho, isso realmente é o ponto mais diferenciado de Kamen Rider que existe no universo Rider. Uma, que foi a cena dele matando o doutor, porque se ele fosse um herói Kamen Rider do tradicional, ele poderia bater, desmaiar o cara, prender o cara em nome da justiça. Gente, ele esquartejou o cara, pedacinho por pedacinho. Tipo, pode ele crer. Quebrou um braço, pegou de novo, quebrou outro braço, levantou o cara de novo, rasgou o peito, pegou de novo, cortou a cara, rasgou o cara todinho. E ele fazendo fatality naquele vídeo. É, então, o fatality foi mais da hora. O fatality foi legal pra caramba. Foi verdade. Foi Sub-Zero, né? O Sub-Zero que faz no primeiro Mortal Kombat. Ele arranca a coluna vertebral do cyborg lá, velho. Não, foi bem legal mesmo. Toda a sequência final eu acho legal, mas essa foi a mais, tipo, você falou, caramba, esse Rider não é bom. A única coisa que eu dei risada na sequência final foi quando o helicóptero conseguiu explodir o prédio inteiro, né? Vocês lembram? Vocês lembram dessa cena? E depois explodiram o helicóptero, né? Não, então, o helicóptero fugiu com ele pendurado lá, a menina atirou o tiro, a bazuquinha mística e conseguiu derrubar o helicóptero. Sim. Só que o helicóptero cai no topo do prédio e explode o prédio inteiro. E ele sai velado, mas ele saiu ileso, né? Com a namorada semi quase morta. E o pai dele morreu, foda-se também, né? Não apareceu nem o corpo, virou cinzas, eu acho. Uma coisa que eu não peguei esse detalhe, vocês sabem o motivo dele ter se voluntariado pra pesquisa? Ele tava doente, por acaso? É porque de início a pesquisa era do pai dele. Isso, mas ele não tinha nenhum problema, um problema de saúde, nenhuma doença degenerativa. O pai dele que é filho da puta e falou, vou usar meu filho. Ele falou, o pai dele só convenceu ele, né? aquele meme, vai filhão, aí o cara pula e pá, a criança com a cabeça no chão. É, na verdade o pai dele que devia ter falado, pô, você anda de moto aí e tal, se tiver uma maior resistência física e tal, você vai poder andar melhor, vai ser um grande piloto, então vem aqui fazer uns testes pra você adquirir essa capacidade maior. Você tá bem fisicamente. Eu imagino que seja isso, né? Deve ser então, porque eu realmente na obra não tinha ficado claro pra mim qual foi o motivo dele ter se habilitado lá. Então deve ser isso, o pai jogou um H e ele caiu. Sim, totalmente. É Kamen Rider, é assim que funcionam as coisas. Vamos pro próximo? Bora. Um ano depois, agora a gente não tem um grande espaço de tempo. Em 1993, a gente tem mais um Kamen Rider surgindo diretamente num filme, que é o Kamen Rider Zeo, ou Kamen Rider Zeto. Uma curiosidade é que, a partir do Kamen Rider Zeto, começou a parceria da Toei Animation, responsável por fazer toda a franquia, com a Bandai, pra licenciar os brinquedos e os jogos eletrônicos. Antes eles faziam um brinquedo, sei lá da onde, mas a Bandai começou a trabalhar com a Toei Animation a partir desse filme. Não sei por que diretamente esse filme, mas foi um acordo que começou aí, né? Mas só pelo design do Kamen Rider, você já nota que ele é muito feito pra fazer um boneco, sabe? Porra, com os outros, por exemplo, no ZX lá, os caras tinham uma roupinha, sabe? Roupa de couro, assim. Na verdade, ele ficava claro que era alguém vestindo o tipo de roupa. Nesse não, parece realmente uma armadura, né, de combate, uma roupa tática. E uma das mais lindas que eu já vi, viu? Em termos de design, esse, o Jay e o Black estão no topo, assim, apesar, são bem parecidos também, né, o design, mas eu gosto pra caramba dessas três linhas aí. Não, o que eu ia falar não tem nada a ver com o Kamen Rider, mas tem a ver com a Bandai e tem a ver com o Super Sentai, que na verdade a Bandai policia não só os Kamen Riders, como o Super Sentai, Power Rangers, e eles romperam o acordo essa semana, né, imagine quantos milhões de dólares não deve valer, né? Tipo, a Bandai não vai fazer mais boneco Power Rangers, agora vai pra Hasbro, que faz, que é a dona de Transformers, né, e de outras marcas aí. É, isso mesmo. Uhum. Vamos ver no que vai dar, né, que a Hasbro depende. Vamos ver. E os jogos? Os jogos, será? Ah, não, deve ter rompido com o todo. A Hasbro não faz jogo, né? Não, então, a ideia é justamente só... essa, pra onde vão os jogos, né, porque a Bandai, ela ficava também com toda essa parte de mídia digital. É, deve ficar, mas é só dos Power Rangers especificamente, né, acho que não é Super Sentai. Power Rangers com a Saban, mas o negócio é com a Saban, né? Mas enfim, isso não tem nada a ver com o Kamen Rider, né? Mas tinha a ver com a Bandai, eu achei legal. O ouvinte do Nerd Patriarca gosta de ter uma informação fresquinha, né? É bom trazer isso pra ele. Mas enfim. É pra isso que ele tá ligado no cast e no site. Caramba, propaganda é a alma do negócio, né? Vamos pra sinopse. Kamen Rider Zeto, Zeo. Masaru Aso. Acho que não deve ser Aso. Masaru Aso. Masaru Aso, cara. Desculpa, nação japonesa. Não foi meu forte o nome desse cidadão. Enfim, o Masaru é um jovem. Foi um jovem assistente do laboratório do geneticista Dr. Mochizuki. Mas ele foi usado contra sua própria vontade para a criação de um novo organismo, permitindo que ele se transformasse no Kamen Rider Zeo. Ele conseguiu escapar, entrou em coma, mas depois ele acordou com um desejo inconsciente de proteger o filho do médico. Nossa, que sinopse, né? Das criaturas malignas feitas pelo neo-organismo. Isto é, o neo-organismo que o Dr. Mochizuki criou outras criaturas que vão atacar o filho dele. E ele vai lá pra proteger o filho dele. Enfim. Como sempre, né? O que a gente vê em várias obras de ficção, o cara cria uma inteligência artificial, um organismo, um ser. Esse ser evolui, sai do controle e quer matar o criador e dominar tudo que tem pela frente. Cara, é o que ocorre aqui também. Eu não sei se alguém de vocês fez a ligação, mas porque eu gostei muito do Zeto, porque ele não tem muita enrolação, ele tem muita batalha, né? Ele vai direto ao ponto. O começo já vai, sim, na batalha, já mostra o monstro, mas o monstro inicial é o T-1000. É o T-1000. Sim, é o T-1000. É o metal líquido, né? Igualzinho como ele se remodela, ele se transforma e tal. Claro, né? Você não tem. Você não tem o dinheiro. E o James Cameron, mas beleza. Tá, agora. A gente comparou com o T-1000 tecnologia, porque esse filme, né? Essa produção foi uma das primeiras a usar a atuação gráfica. Sim. Mesmo que seja timidamente, foi uma das primeiras da série dos Riders, eu acho, dos Tokusatsu em geral, a usar computação gráfica. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um filme tão divertido, mas com tanta coisa aleatória sobre Riders em toda a minha vida. Isso é legal, viu? Os caras têm risada de muita coisa. O que eu acho mais da hora é a questão, o Vinícius estava falando dos efeitos, né? Ele realmente, você nota que tem os efeitos lá, mas a coisa que você mais nota é boneco desse filme, cara. Sim. Porque, isso. Principalmente por quê? Porque na história ele tem que proteger o filho do doutor que criou ele, né? O Kamen Rider tem que proteger o filho do doutor. O Hiroshi, né? É Hiroshi? O Hiroshi, que é um dos moleques mais chatos que existe, velho. Muito chato. Muito. Ah, não, ele não é mais chato que a Kana-chan do DJ, que a gente vai comentar depois. Então pau a pau, vai. Então, cara. E o que eu acho foda é que, tipo, como ele é uma criança, ele não podia sair voando com os Zoom Riders, né, cara? Então, os caras metiam o bonecão e foda-se, tá ligado? Cara, eu até anotei essa parada pra citar aqui, que tem uma cena que tem uma explosão, ele agarra o moleque e pula. Quando ele agarra o moleque, mas é um bonecão. Um bonecão com uma peruca tão escrota que eu tive que travar e começar a dar risada porque eu não tava conseguindo voltar no episódio, velho. Muito bom. É boneco pra tudo pro telado. Antes boneco do que personagem de massinha mal feito, né? Mas beleza, velho. Ó, eu vou citar pra vocês o que eu achei mais aleatório. É o início, pra quem não conhece a obra e vai ver de primeira, o início é muito aleatório. Que você vê um cara dormindo numa árvore, levantando e virando o Kamen Rider. Não, pra você ver pra você ver a associação que eu fiz. Na minha cabeça, quando eu vi os filmes, eu não vi nessa ordem cronológica, né, que a gente tá fazendo aqui no cast. Eu assisti primeiro o Jay e depois assisti o Zeo, né, o Zeto. E eu achei que era o mesmo Rider. Eles são muito parecidos. Porque além de ser parecidos, os dois estavam lá embaixo da terra, no meio das raízes. Eu falei, isso aí é do espírito da terra, né, já sei quem que é o mesmo cara. Então, aí, na sequência dessa cena, a gente tem a cena do ataque na cidade, se eu não me engano, posso estar errando as cenas. Mas do nada ele já aparece correndo de moto na estrada. Então ele tirou a moto da árvore também? Deve ser, não sei. Agora, puta, uma coisa que eu dei muito risada. Tem lugar pra ele guardar uma moto, né? Ah, sim, ele tá de coma, faz 5 anos ele deixou a moto lá e ninguém roubou. Mas, cara, o Japão é um país civilizado, velho. O Japão não assalta moto desse jeito. Mas isso é padrão de todos os riders, velho. Eles tiram a moto de uma fenda no espaço. É sempre assim. Vem do nada a moto. O cara faz um jutsu lá, a moto aparece. Agora, ó, pra vocês, as duas que eu dei mais risada, em primeiro lugar, foi a apresentação daquele grupo X de lutadores orientais, que não serviu pra porra nenhuma. E tem até o Jiraiya lá no meio, velho. O ator que faz o Jiraiya. É engraçado, porque eles não servem pra porra nenhuma. Agora, que o mais dei risada, puto que eu ri muito, quando ele tá na ponte com o menino, que ele usa o poder psíquico dele pra consertar o relógio, eu falei, ou eles vão sair, ou o vilão vai aparecer. Não, abre o karaokê e começa a tocar uma música de karaokê no meio do filme, velho. É que a música deixa qualquer um feliz, né? Mas, tipo, é que nem karaokê, porque aparece a letra, né? E aí aparece as árvores, um riacho. É verdade. E o vilão desse filme não é dos melhores, né? A vilã, no caso, né? Que é aquela inteligência artificial. Mas a cena inicial de combate, que eu tava falando do Tenryu, que é legal, que apresenta aquele monstro com vários poderes, várias formas e várias habilidades. É bem legal aquela cena inicial de combate. Eu vi na ordem cronológica mesmo. E aí, quando você vai percebendo uma certa evolução pra cada Rider, mas quando chega nesse, é muito nítido o salto, assim, apesar de ser muito distante do que a gente tem hoje em dia, mas em comparação aos Riders anteriores, você toma até um susto, assim, uma surpresa agradável. Você fala, caramba, que tá bem feito pra caramba, olha esse uniforme, olha esse estilo com que o monstro se transforma e tudo mais, realmente faz muita diferença ali na tela, né? Eu gostei particularmente da roupa lá, da roupagem, da maquiagem dos monstros, eu achei legal. O Doras, que é o monstro principal lá, eu achei muito bom pra caramba, por sinal. Aquele morcegão já é mais classicão, característico, que você dá risada normal. Agora, aquela aranha que eles fizeram com stop motion, caraca, que cara bizarra daquela aranha, velho. Parecia um monstro do Dead Space, velho. Pode crer, ficou zoado, né? Mas não, ficou, assim, bem feito, macabro, mas bizarra de ser uma criatura bizarra. É que ela é magrinha, o pescoço é aquela boca toda rasgada. É um monstro do Dead Space, velho. Isso, aí ficou um cabeção, ficou meio humanoide, ficou bizarro. Lembrei de uma coisa interessante, do morcegão, teve mais uma tentativa, mais uma coisa nova que eles trouxeram pro filme, que foi a tentativa de fazer slow motion, só que não deu muito certo. Vocês lembram do soco que ele deu no morcegão, que ele vai... Aí fica 5 minutos gritando, depois ele se transforma? Lembro. O cara falou, meu, mete slow motion aí, como defeito é que a gente faz? Puta, grita devagar. Defeito dramático. Foi dramático, eu dei risada até chorar. E mais um personagem que eu não gostei desse filme, se for falar um que eu achei chato, mais chato que o moleque, é o pai dele, velho. O pai dele é muito chato. Ele é muito pé no saco. Chato a cacete, velho. O doutor Mochizuki, ele tá lá no meio dos fios, todo em... Eu acho da hora que durante no filme mesmo, ele sai dos fios, tá ligado? Tipo, ó, ele ficou preso lá à toa, tá ligado? Ele sai dos fios no meio do filme? Não, ele vai até lá, tipo, onde tá a inteligência, ele vai tentar desligar lá. Mano, tipo, era muito fácil ele ter saído de lá. Não, ele tava com preguiça. Dá a entender que a inteligência prendeu ele no final, né? Ou não. Nada, tava quentinha, tava gostoso. Não, o que eu entendi era isso, né? Ela meio que se apossou dele e começou a transformar, meio que reformular ele no, né, organismo. Então ele tava todo bizarro lá, preso naqueles cipós, naqueles tentáculos, sei lá o que era aquilo. Uma coisa legal desse Kamen Rider Zeto, que é uma coisa que eu não sei se aconteceu em outras séries, que é o vilão incorporar o Rider. Alguma série tem isso? Que eu me lembre... Putz, falando agora assim por cima, eu também não tô lembrado, né? Não que eu tenha assistido muito, mas você, Jonathan e Val, que assistiu mais que eu... Não vou dizer que não, mas que não tem muito disso, é fato que não tem muito. É. Uma coisa curiosa é que o professor, eu acho que ele apareceu lá no Jaspion também, né? Ele era o ator que fazia ele, eu acho que fazia o professor Nambara lá no Jaspion, se eu não tô enganado. Eu acho que não está enganado, porque todos esses caras têm relação, né? Que tipo, fizeram outras séries e tal. Tem um filme que a gente vai falar mais pra frente, que os atores que fizeram o filme fizeram outras séries de Kamen Rider, e outros foram outros Riders, nada a ver, então... Eles reciclam pra caramba a galera, né? Sim, eu acho que não deve ter muito japonês com talento, assim, pra ser um Rider, então... Uma outra curiosidade, eu achei uma versão, não sei se vocês viram, uma versão do Zeto, é dublado, mas feita por fandub. Vocês chegaram a ver essa versão pelas internet? Não, japonês mesmo. Cara, é genial. Digamos que tá perto do Feira da Fruta lá. Nossa. Mas é de zoeira? Os caras tão falando... Não, é uma galera... Não tá zoado. É que assim, como não é uma dublagem profissional, as vozes não encaixam muito bem, mas eles tentam fazer o melhor possível. Então é um fandub, né? Em vez da galera fazer as legendas, eles fazem uma dublagem. Então pega o material original e faz uma dublagem com o que eles têm em mãos de tecnologia, de aparelho de som e por aí vai. Mas assim, dá pra você assistir. Agora que você falou, eu achei um canal no YouTube que realmente tinha bastante disso. Acho que precisa. Eu assisti dublado. Você assistiu dublado, Ivaldo? Eu assisti dublado. Então foi essa versão, Ivaldo, porque então você não veio. Você nem percebeu que não era profissional. Não veio pra mim. Você vê como não tá tão ruim o negócio, entendeu? No Kamen Rider J eu senti mais falhas na dublagem, mas. Provavelmente. Esse aqui nem tanto. Vocês pegaram o mesmo canal que eu achei assim que eles fazem dublagem. Tanto que, por exemplo, esses filmes novos da Space Squad, do Gavan com o Gekka Ranger, tem a dublagem do filme, tem outros filmes assim mais novos que são dublados por fãs. É uma galera que tá acostumada a fazer nessas obras aí de Tokusatsu. Sim, tem séries, tem uns canais. Eu não sei se tem mais de um canal, mas um canal especificamente eu sei que tem. Eu não cheguei a assistir inteiro, vi só alguns minutos, achei interessante. Deixa eu citar aqui pra galera também. Pena que a gente não sabe o nome do canal pra dar crédito, caras, mas vocês que dublam por vontade própria, obrigado, tá? Os fãs agradecem, principalmente o Ivaldo, que não fala japonês que nem a gente, então ele precisa ver dublado. Antes da gente passar pro próximo, pessoal, deixa eu só citar uma cena, na verdade é uma passagem que é muito boa, mas é no nível filha da putice 1000%. O moleque, o Hiroshi, ele perdeu tudo, né? O pai foi pro saco, ele viu a infância dele acabou. O vô dele é um inútil, ele viu um Kamen Rider explodindo, atravessando o pai dele com a mão e não sei o que. Aí o personagem principal lá, o Rider, chega no menino: que isso, Hiroshi? Se anima, cara! Como assim, velho? Se anima? O moleque perdeu a vida dele, foi pro caralho. Se anima, cara. E bati que esse ombrinho dele. Que sacanagem. Já tá. Mas ele não tá errado, porque ele falou assim: ó, seu pai me fudeu, então pau no seu cu, moleque. Eu achei muita mancada com o menino, velho. Ele ficou olhando assim com a cara. Se eu tivesse armado, esse Rider tava fudido. Mas o Hiroshi, ele vai virar um grande guerreiro, porque ele tá treinando com aquele dojo. Isso, o dojo. Nossa. Das espadinhas de madeira. Dojo aleatório. Isso. Ai, Kamen Rider Zeto. Muito bem. Kamen Rider J. Bom, vamos partir pro próximo ano e o próximo filme. Bora. Em 1994, mais um, só um ano de diferença, a gente teve o lançamento de Kamen Rider J, o Kamen Rider J. Do que se trata esse filme? Os três filhos mais velhos da mãe da névoa, uma criatura alienígena gigante, chegam à Terra e caçam Kana, que é a jovem irmã de um repórter ecologista chamado Koji Segawa. Os caras querem fazer ou cachaça ou vender caldo de cana. E ela, e é muito aleatório eles conversando. Nossa, ela é perfeita pro ritual. Canta tudo aí mesmo. E o que eles querem fazer? Eles querem alimentar os irmãos dele que vão nascer, os parasitas que vão nascer pra dominar a Terra com uma cana. E não é cana de açúcar, né? Cana é uma jovem irmã do repórter. O Koji, no começo do filme, ele já é jogado do penhasco por esses irmãos demônios e morre, né? Só que os espíritos da Terra ressuscitam ele como um guerreiro chamado Kamen Rider J ou J. E ele vai combater a mãe da névoa. Muito bem, Kamen Rider J. O que vocês acharam de Kamen Rider J? Faltou um detalhe aí na sinopse, ô Vinícius. Ele não é só um guerreiro, ele é uma força do bem. Ah. É citado lá. Nesse caso, diferentemente do Shin, ele realmente é um herói escolhido por ser uma pessoa boa. E tananã, e tananã, e é preocupado com a natureza. Exato. Ele é um repórter ecológico, João. Quantos repórteres ecológicos você conhece? Nossa. Investigativo e ecológico. Tirando o Eric Alegria. Ele estava investigando morte suspeita de animais, né? Exatamente, exatamente. É. Ele não tá lá à toa. Não é isso. Da então, hora que ele tá investigando morte de animais e mata um jacaré, né, cara? Exatamente. Mas é uma coisa, como eu falei que eu vi numa ordem que não era cronológica, eu vi primeiro o Jay pra depois ver o Zeto. E eu imaginei que o Jay era mais antigo que o Zeto, porque eu achei o Zeto com os efeitos melhores. Melhor. Eu também achei. Melhor feito. Isso é verdade. Feito, entendeu? Aí quando eu fui ver, compraram um ano mais velho, um ano pra frente que eles fizeram o Jay. O design do Rider, o Jay, me parece um pouquinho mais caprichado do que o Zeto. Mas é só essa parte, só a armadura em si do Rider. Tem mais alguns detalhes. Você vê que parece um material um pouco mais moderno, mas no geral o Zeto é muito mais legal nessa parte de efeitos. Isso é uma coisa que a gente acabou descobrindo, que eles investiram muito mais na roupa do Rider e cagaram pros vilões, né? Mas eu achei o design, mas é gosto pessoal, eu achei o design da roupa do Zeto mais caprichado do que a do Jay. Tanto que você pode ver que tem os recortes os furos do capacete, ele tem aquelas linhas douradas em todas as partes do corpo, eu achei mais detalhado. Ah não, sim, tem mais detalhes dourados. Você gosta mais de dourado, né, querido? Claro. É mais detalhado. Uma coisa que o Jonathan falou no nosso filme anterior, do Zeto, né, da dublagem. Cara, a dublagem, eu assisti dublado esse daqui, tá muito boa a dublagem. Ah, tem versão dublada também? Tem. Na hora que o rapaz acorda lá depois da cirurgia, que tem os seres da Terra lá, ele acorda e fala, onde é que eu tô? Aí eles, você está no centro da Terra. E quem são vocês? Nós somos o povo da Terra. Aí ele pergunta, vocês são o povo da Terra? Eles, o carinha lá, né? Sim, nós moramos debaixo da Terra. Eu falei, nossa, que bela explicação. Eles falaram que eles se alimentam do núcleo, né? Da energia do núcleo. Não pode pegar o sol, não sei o quê. Exatamente. Mas, cara, também é muito aleatório, porque, caralho, chegou a nave mãe daqueles alienígenas e a rainha lá, a gente precisa de um sacrifício. Os caras olharam na floresta, aquela menina ali, pode ser, vamos sacrificar ela, é o bastante. Não, na verdade, eles queriam, no começo, eles cogitaram o cara, tá ligado? Depois falaram, não, a menina serve melhor, tá ligado? Não, o legal é um mesmo, cara. O legal é a fala, é a menina é perfeita. Perfeita como? Se você não fez seleção de bosta nenhuma. Ela é perfeita. Ah, vai essa aqui mesmo. Vamos lá. E já era, pegaram a mina errada. Esse filme, ele apresenta coisas novas também do Rider. Por exemplo, uma coisa que um Rider apresenta é ficar gigante. Caraca, que foi o único que eu me lembro. É um plot, hein? Caramba, impressionante. Dos filmes que eu assisti, uma das coisas que me chamou a atenção foi esse aspecto. O Rider ficar gigante pra lutar com aquele moço bizarro lá. E eu não me lembro, sinceramente, das séries que eu assisti, tem algo parecido do Rider esticar o tamanho. Se eu não me engano, é num dos crossovers mais atuais. Eu não sei se foi no do Decade, que aí um dos personagens consegue invocar o Kamen Rider Jay e usar aquela forma gigante. Ó, que legal. Ah, tá. Mas aí ele meio que faz uma referência ao Jay mesmo, né? Referência. Dele. Se eu não me engano, é isso mesmo. Homem-Formiga é uma cópia descarada de Kamen Rider Jay. Ah, tá na cara. Uma coisa que eu queria destacar também é não só o poder da Terra, né, ajudando o Ryder a se transformar, mas também o nosso gafanhoto falante. Barry. Que nojo daquilo ali, velho. Ele era muito bizarro, velho. Eu não ficava com aquilo morre, ali. Cara. Ele eu jurava que ele era um vilão no começo. Achei, pô, ele vai matar o... Mó dó dele, velho. Ele tinha uma vozinha, uma filhinha, mó dó dele, velho. A voz dele não tinha nada a ver com o bicho, né? Nada. Ele parecia o grilo falante lá dos contos infantis. Ele tinha a voz do grilo falante, mas o corpo de um grilo falante com uma doença degenerativa muito séria. A dublagem foi incrível. Ei, Cody, você tem que se transformar agora no Kamen Rider Jay. Vai, Cody, agora. Ficou bem fininha a voz dele, foi engraçado. Uma coisa que eu achei diferente, que me fez gostar mais do Zeto, é porque, eu não sei, os três príncipes, que é o Garai, o Azul e o Agito, eu achei tão fraco, não sei, eu não senti... Eles são uns merda, né? Cara, muito, velho. Não, o último lá que dá mais trabalho, né? Crocodilo Dandy, o cara tinha o sabre de luz, aí sim. É, ele tinha o sabre de luz. Crocodilo Dandy, dedo no olho. Não, mas só um detalhe, o Crocodilo, ele é muito bonecão, velho. O Crocodilo, ele é muito bonecão. Mas e, é muito e borrachona. E borrachona. Borrachona, porque ele bate e é fofo. Quando ele bate no bicho, é fofo. Ele, cara, é muito bom. Ele dá tipo um mata-leão no ele se atraca com o bicho na água. Assim, sabe o que eu lembrei? Tem um episódio do Chapolin que ele vai. Eles estão num museu e aí tem uma múmia. Já sei qual que é o capítulo. Chapolin começa a brigar com a múmia e acha que é ele acha que é um cara fantasiado. Não, é tipo uma múmia morta. Aí ele agarra, joga o pano pra cima, pra baixo. Mesma coisa que eu senti nessa luta. Até o Garai, que é o último lá, ele também não sei, não foi muito longe, não. É que ele tinha um pouquinho mais de habilidade, que foi mais apresentado, né? Os outros mesmo não tiveram muita coisa. É, o Garai tinha um brinquinho, né, cara? Então... Eu não sei vocês, mas eu senti muita referência do Alien nesse filme, cara. Muita coisa daquela questão dos ovos, aquela nojeira toda dentro daquela nave, meleca pra todo lado. E a tem rainha. A rainha. Né? Parasitas. Eu achei bem referência a Alien, esse filme. Eu achei legal a parte quando ele fica grande, né, que ele enfrenta a mãe Fog, né, que eles chamam. E, cara, ele arregaça, velho. Ele vai quebrando o bicho, velho. Aham. Uhum. É legal mesmo. É, ele usa... Aí o bicho solta um tentáculo, ele arranca o tentáculo. Isso. Do bicho. Uhum. Solta uma garra, ele arranca a garra do bicho. Ele aí usa contra ela também. Ele arranca um pedaço, né, e crava de novo nela. O cara é gore o negócio. Eu gostei do chute que ele deu. Aquele chute meteoro lá, eu achei muito bonito. Mano, Kamen Rider é voadora, velho. Todo Kamen Rider tem que saber da voadora, velho. Cada um tem o seu Rider Kick específico que não muda nada, só muda o nome, né? Vamos ser bem sinceros. Todo mundo tem o Rider Kick que só muda o nome, mas pra cada série tem algum poder especial naquele chute. Nem mudar o nome muda, caralho. E pra quem achava que um meteoro caiu na Terra e extinguiu os dinossauros... Caramba! Lê do engano. Assista o Kamen Rider J que vocês vão saber. Eu aposto que alguma religião ou alguma ciência, religião ou ciência, né? Os dois, tudo a ver, né? Mas enfim, alguém acredita que os dinossauros foram extintos dessa maneira? Não, provavelmente os terraplanistas. Não, bem provável. Alguém acredita? Não. Acreditar é quando você não tem a certeza absoluta. Isso é fato. Então, alguém sabe, né? Alguém sabe, as pessoas sabem. Se está na franquia Kamen Rider, é verdade, né? Isso, cara, é muito bom eles mostrando. Nos alimentamos dos dinossauros, não sei o que. E aí os bonecão, mano, o dinossauro era ali era bonecão. Eram uns bonecão muito da hora. Era borrachona mesmo, que os caras filmavam de perto aqueles bonequinhos de borracha de dinossauro. Mas ficou muito simpático a parada. Sim, não vou dizer que não. Jurassic World tá tentando chegar nesse nível, mas acho que não vai chegar. Cara, eu achei as maquetes, eu achei muito legal, velho, desse filme. Mostra uma parte do filme, é o vilão atacando as cidades, né? Sim. Cara, as maquetes são muito legais, velho. Muito detalhadas, velho. Geralmente, quando a gente vê séries que tem essa proporção, né, gigantesca, como o Ultraman, da vida dos mais antigos, você vê que o pessoal se preocupa muito com o design do Ultraman, com o design do monstro, mas a cidade é isopor e que se foda, entendeu? e vai de qualquer jeito mesmo. Mas aí não, os caras tomaram um certo cuidado, ficou bom pra caramba. Eu também gostei dessa parte, design das maquetes, né? Porque realmente é uma coisa que eles usam, mas que o Kamen Rider não acaba não usando muito, porque eles não têm essa visão gigante, né, de destruição de cidade que tem nas outras séries Tokusatsu. Mas quando eles precisaram fazer, eles fizeram muito bem. O nome do poder do cara, J-Power. Você tem que usar agora o J-Power pra se transformar. Parece um nome daquelas bandas J-Pop, tá ligado? Então alguma música, vamos ouvir agora, J-Power. Parece... Acho que J-Power é o cinto que ele usa, não é? Eu acho que é o Kingston, né? É o nome Kingston. É nome de energético, J-Power. Atrás tem um Terry Crews gritando, J-Power! Muito bem aí, ó. Se quiserem lançar energético com o nome de J-Power, eu vou descobrir, viu? Descobrir que roubou a ideia da gente. Vamos avançar um pouco mais, vamos para os anos 2000 agora. Em 2005 a gente teve o lançamento de um filme que não traz um Rider original, mas a gente vai falar deles porque eles recontam a história de um Rider antigo, na verdade do primeiro Rider, né? Em 2005 a gente teve o lançamento de The First Kamen Rider, The First, que reconta a primeira série Kamen Rider. Na versão foi pro cinema, a gente conta a história do Takeshi Hongo, que é um homem muito inteligente que é sequestrado por ciborgues pela sociedade secreta chamada Shocker. Nessa sociedade ele vira um novo ciborgue, né? Os caras transformam ele num inumanoide. É essa palavra que eles usam no filme, né? Inumanoide. Uhum. E o filme conta a história do Takeshi, né? Enquanto isso, a gente tem duas histórias do filme, né? Na sinopse eles deixam bem claro que tem uma história paralela, que é a história de um paciente solitário, terminalmente enfermo, que perdeu toda a esperança na vida. Mas uma garota misteriosa lentamente vai trazer a graça da vida de volta para ele. Muito bem, Kamen Rider The First. O que vocês acharam desse filme? Que é dos anos 2000, que é um dos filmes que eu, assim, quando falaram pra mim de Kamen Rider, mesmo eu que não acompanho a série, eu já tinha ouvido falar do The First e do The Next. Falavam bem, né? Então eu assisti com um pouquinho mais de curiosidade. O que vocês acharam desses filmes? Desse filme, The First primeiro, depois a gente vai pro The Next. Eu gostei pra caramba. Nota 10 pros efeitos. A história não tá infantil, tá uma história mais adulta, sem necessidade de muito sangue pra todo lado, mas tem também. Gostei muito do enredo e como ela conseguiu linkar essas duas histórias aleatórias, como conseguiu fechar o arco que o filme apresentou. Eu gostei muito. Enfim, eu, em geral, gostei bastante. Eu não gostei, cara. Não gostei muito não, cara. Porque eu achei a história muito fraca, muito fraquinha. É muito chato a questão que é o primeiro Rider, que é o Takeshi Hongo, e aparece também o segundo, né, na história, né? Sim. E o segundo ali aparece de uma maneira muito aleatória, e fica aquela briguinha dos dois pela menina mais chata possível, velho. Então, puta, eu não curti muito não, cara. Eu achei, as cenas de batalha, eu achei legal, tal, o confronto deles. Mas, cara, a história em si eu achei bem chatinha, pra falar a verdade. Eu tô no meio termo. Eu não desgostei como o Everton, e também não gostei tanto como o Ivaldo. Eu achei um pouco arrastado, né? Porque esse sim é um movie que tem sua uma hora e pouco de duração, e em alguns momentos fica muito focado no drama dos personagens, fora, né, das armaduras dos Riders, da vida pessoal deles. Eu achei essa parte um pouco desinteressante, meio arrastado. E faltou um pouquinho de criatividade. Tá certo, é um remake, né? Então você tem que pegar a essência. Mas, pô, ciborgue de novo, não tem o que fazer, é ciborgue. Tipo assim, não tem organização alienígena, tá batido, não sei o que, é ciborgue. Tem um monte de Kamen Rider que é baseado nessa premissa de ciborgue. Eles usaram aqui de novo. Mas quando vai pra parte de ação, nossa, é muito top. Eles acharam, os efeitos são bons, eles acharam atores que realmente têm uma aptidão maior com artes marciais, então você não vê movimentos tão durão, o cara arrisca um chutinho aqui, outro ali, não. Os caras manjam, tem um certo treinamento de artes marciais, isso deixa a coreografia mais bonita. Mas assim, no geral, eu daria uma nota 6,5, 7 pra Eu ouvi em algum lugar, rapidamente, eu li em algum lugar que eles contrataram uma empresa de dublês especiais, que os caras fizeram meio que pica no Japão, deve ser no Japão ou na Ásia ali pra fazer a cena de ação, né? Ah, então tá explicado. Você vê que a galera já manja mais dessa parte de coreografia mesmo, de luta. Não, isso é nítido também, porque, por exemplo, a cena da luta na moto, eu achei muito legal, velho. Quando ele tá na moto lutando contra os caras. Pô, é muito, muito legal, porque ele é o Rider, né, cara? Sim. E ele realmente luta em cima da moto, né? Usa a moto pra lutar e tal. Achei bem legal isso. E questão, o figurino, eu achei o figurino muito legal, velho. O figurino é legal pra caramba. Os Riders em si, né, o design dos Riders é bonito pra cacete. É muito legal. Cacete. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não assisti o primeiro Kamen Rider, que é a fonte desse material, né, que foi que o First é um remake dele, mas eu acho que alguns elementos da franquia acabaram ficando fora desse The First, que é justamente o Henshin, a transformação, o golpe especial, as técnicas, lá não, né, parece mais uma armadura de combate, ele veste isso, ele encaixa o capacete e sai pra lutar, não tem um Rider Kick, uma técnica especial, é totalmente apartado, né, do restante dos outros Riders. Eu achei que eles quiseram afastar um pouquinho do que estava acontecendo, porque se você pegar o The First saiu em 2005, né, já tá na era Heisei, já tá na época que os Riders mudaram completamente do que eles estão apresentando no The First, né, talvez eles quiseram, tipo, realmente, tira o Henshin, que você já dá uma desvinculada também do que tá acontecendo nas séries, que o Henshin é tipo uma parte fundamental, cheia de efeitos, né, nessas séries novas. Sim, é o que mostra a parte, realmente, da transmutação dele, né, no guerreiro Kamen Rider. Mas não ficou ruim, eu gosto, que é partir direto pra ação, assim, você sabe que eles se transformam. Sim, eu ia comentar isso, não me incomodou, eu só achei curioso. Sim, talvez o fato deles tirarem um pouco desses elementos, eles podem ter pensado o seguinte: vamos tentar trazer um filme mais adulto, e de repente, por causa disso, eles quiseram trazer um pouco desse lado humano, desses conflitos humanos que a gente viu no filme. E uma coisa que eu achei engraçado, que o Everton comentou e agora eu parei pra pensar, eu acho que eu gostei mais do filme, porque na parte do romance eu dormi, então eu não vi. Cara, entendi. E aquele plot twist eu achei uma merda muito forte, velho, do moleque do hospital, velho. Só porque eu não achei uma merda, porque eles deram sentido pra aqueles personagens, porque eles me encheram, eu tava assistindo o filme e falo, mano, que merda são esses personagens, velho, pra que que eles servem? Aí quando eles tiveram pelo menos algum sentido no final, eu falei, pô, pelo menos eles têm um sentido, porque se chegasse no final, sim, e nem sentido eles tivessem, aí eu ia ficar puto. Mas sabe por que eu achei merda? Eu achei merda porque apareceu os caras no hospital antes de aparecer eles transformados. Se aparecesse eles transformados, eles como eles vilões principais, assim, pô, aí pra mim faria muito mais sentido, sabe? Desde o começo. Não, aí apareceu a parte do hospital, depois apareceu aleatoriamente eles enfrentando os Riders, aí eles viraram, tipo, deu um background pra personagens muito, muito coadjuvantes, sabe? Então por isso que eu achei muito merda, velho, isso. Deu a impressão que eles deram uma origem apressada só pra justificar mais dois inimigos aparecendo ali. Sim, tentaram dramatizar muito pra tentar humanizar mais o filme, né? E dramatizar personagens horríveis, sabe? Personagens que não acrescentaram em nada, sabe? Esse é o ponto que por isso que eu não gostei, sabe? Dessa... Uhum. E pra mim, isso foi um dos fatores que me fez não gostar tanto do filme, sabe? A questão do namorico, que eu cheguei a rever, realmente é bem chato, e aquela atriz ali, aquele papel que ela tá fazendo, o personagem que ela tá fazendo é muito pé no saco, aquela menina, por sinal. Mas eu desconsiderei, eu não levei tão a sério, porque no término do filme eu gostei de ver eles unidos, entendeu? Por mais que eles estavam lutando, mas tem o foco dessa porra dessa personagem, ainda assim eles se uniram pra lutar por uma coisa maior, que é tentar vencer aquela organização que causou muita coisa X pra eles ali ao longo do filme. No final, né? Porque primeiramente eles queriam salvar ela, né? Antes de qualquer... Sim, grande parte. Então, essa união é tão legal que eu gostei muito mais do outro, né? Do próximo filme. Sim. Já começam nesse aspecto, então, né? Já pega... Uhum. O cara, ele tava apaixonado pela mina e aí ele meio que tava querendo disputar ela com o outro. É isso, né? O filme é isso. Ele briga por mulher, velho. É verdade. E aquela organização lá, da Shocker, que por sinal tem o Drácula japonês como líder. Deixa bem ele claro aqui pra vocês. Ele pessoal, é foda. O Ivaldo não tá brincando. O cara, ele tá vestido de Conde Drácula, de Bram Stoker. Mas, cara, isso é muito legal, porque... Sabe por quê? Porque como na primeira série tinha... É igual da primeira série. Os caras pegaram do mesmo jeito, né, cara? Exato. Isso é legal, velho. Legal. Meteram lá e já era, né? Porque antigamente o cara falava, vamos fazer um vilão. Bota a roupa do Drácula nesse brother aí. Vai ele naquela loja de fantasia, compra a primeira roupa que você achar. Eles abrem o armário de figurino. O que que sobrou aí da produção anterior? Ah, tem essa aqui de Drácula, tem a do Godzilla anterior. O cara, então junta essas duas aqui, vamos fazer um vilão novo. Dráculazilla. Dráculazilla, perfeito. E tem um cara, uma tentativa de gangster lá, que é um careca, que ele é muito engraçado, velho. Cara, então, esse filme é muito estranho, porque tem o Drácula, né, o principal, o chefe, aí tem o gangster do lado. Tem a boy band lá. E do outro tem a mina. Aí a mina fala assim, eu vou resolver no final do filme. Só que não acontece nada, sabe? Não faz porra nenhuma. Isso é verdade. Cara, tem um elemento que é muito bom, que depois eu tentei procurar uma explicação pra isso, mas é mó da caralha mesmo, né? Eu, tipo assim, ele, quando a organização lá, a Shocker, vai sequestrar as pessoas pra transformar em... fazer as experiências, né? Converter em cyborg e por aí vai. Ele deixa um buquê, um ramalhete de rosas, assim, no lugar, ou ele apresenta. Tipo, pra quê? Então, é que eu tô na dúvida. Eu não sei se isso aí é específico daquele personagem morcego. Não, porque no The Next tem isso também. Tem um tiozão que faz isso, né? Então é padrão da empresa mesmo. Caraca, que eles não for. A empresa Shocker. É o cartão de visita dele. É da Shocker, não é? Da Shocker. Eu acho que é da Shocker. É da Shocker. É sempre quando recruta alguém, ele entrega aquele buquê. Mas eu gostei dos membros, eu achei bem macabro. Mas eu ia falar que esse The First tem o motorista de Uber mais mal educado em todos os tempos. Foi incrível. Eu tava ficando bravo com ele. Eu falei assim, como pode um motorista desse faltar com respeito com o cara que ele tá levando? O melhor é quando o cara pergunta pra ele, por que você tá fazendo isso? Ele, esse carro é minha vida, meu amigo. Eu tenho que cuidar. Você não vai entrar no meu carro e fazer o que você quer, não. Esse carro é a minha vida. Eu falei, olha só, não é que o cara é o ganha-pão dele? Eu respeito. O cara que cuida do ganha-pão. Uma curiosidade meio esquisita dessa da Shocker. É, você viu que ela tem muita menção de como se fosse uma organização nazista, né? Tem a águia e tal. E eu não sei se vocês notaram, os Minions, eles usam máscara de gás. É meio sinistro, né? Sim, mas o Tokusatsu em geral faz bastante isso, né? É bem uma coisa nazista sinistrona mesmo, aquela organização. Uma organização criminosa, uma organização que faz algo ruim, nazistas, então coloca alguma coisa que ele lembre. E tem toda aquela pegada de raça superior, eugenia, soldado perfeito. Experiências genéticas, tudo a ver com Reich, né? O nosso ouvinte que escutou o podcast sobre Tokusatsu, tem uma parte que a gente fala bastante disso, principalmente quando a gente tá comentando sobre Cybercops, que realmente tem tudo a ver com nazismo, que foi o Valdo até que trouxe, mas você não escutou isso. Não, lá, realmente... Mas a cena de batalha, realmente, eu acho que elas acabam fazendo você assistir o filme inteiro, porque a história realmente não é das melhores, mas as cenas de ação, elas valem a pena ser conferidas, porque são muito bem feitas, coreografias de lutas muito bem apresentadas. Ô Vini, uma coisa que eu queria comentar, não sei se vocês perceberam também, me pareceu um pouco diferente a película do filme. Eu digo a imagem em si, né? O método com que eles filmaram parecia até um seriado meio novelesco, assim, né? Parecia até um tipo de produção de novela, né? O tipo de câmera que eles estavam usando. Os doramas, né? Os doramas. Isso, exatamente. Me lembrou muito, né? As novelas japonesas. Às vezes pode ser um recurso deles mesmo pra aproximar disso, mas eu acho que esse recurso acontece mais nas cenas de relacionamento dos personagens, mas quando vai pra porrada, acaba sendo normal. Eu senti que muda um pouco, entendeu? Abre a câmera e fica aquele, já um aspecto aí, de cinema mesmo. Aí você já mesmo. Não tem mais aquela impressão, né? Pode ser também. Mas é bem legal. Eu acho que eu tô no meio termo. Eu acho que a história realmente, ela é muito arrastada, principalmente nesse romance, que se a personagem fosse bem construída, ajudava muito, mas em nenhum momento ela é construída pra você fazer, ter algum tipo de se importar com ela de alguma maneira, né? Principalmente porque ela caga pro namorado do noivo dela que morreu, né? O cara morreu, ela caga pra ele, velho. Mas enfim, você que assistiu The First deve saber. Se você gosta dela, né? Por favor, comente pra gente porque você gosta dela. Dê bons argumentos, por gentileza. The Next. Em 2007, a gente já tem a continuação desse filme, a continuação direta, que é o Kamen Rider The Next, que vai continuar a história desses mesmos personagens com introdução de novo, obviamente. Uhum. A história acontece 2 anos depois do Kamen Rider The First, então acontecendo uma série de assassinatos horríveis com base na música da estrela pop Shiharu, toca no local dos assassinatos e essas pessoas morrem. O Hongo Takeshi, que é o Kamen Rider The First, que é o primeiro Kamen Rider, Kamen Rider 1, começa a investigar essas mortes junto com a Kotomi, que é amiga da Shiharu, né? Era uma amiga da Shiharu, né? Nisso eles acabam encontrando o Kazami Shiro, e descobre que ele também usa a tecnologia da Shocker, e ele também é um ciborgue, um Rider, né? Que é o V3, que é um Rider que também tem a sua série televisiva, né? Sim. E esse ator, o ator que fez o Kamen Rider, o V3, ele já participou de outro Kamen Rider, ele participou do Kamen Rider Kabuto, esse que eu tinha falado, que faz o Shiro Kazami, também fez o Kamen Rider Kabuto. Ele é o Kamen Rider Drake. Eu não assisti o Kabuto, então não sei dizer, mas é o mesmo cara. O novo Rider. O novo Rider participou do Kabuto. Exatamente. O Kazami Shiro, que é o ator que é o Kazuki Kato. Caramba, não tô lembrando dele no Kabuto. Mas também faz muito tempo que eu assisti. Mas você não vai dizer porque os japoneses são parecidos. Você não pensou nisso, né? Em nenhum momento. Não, jamais. Muito bem. O que vocês acharam que Kamen Rider The Next é a continuação de The First? Esse eu não dormi, já é um bom começo. eu achei a história, eu gostei, não vou mentir pra vocês, eu gostei do The First, mas esse aqui, com certeza, a história é muito mais fluida, e é tipo, meu, tiro, facada e bomba, vamos lá, ninguém vai pro shopping comer ou tomar cerveja, é luta, é combate, é mistério, é sangue pra caralho, que nesse aqui tem bastante sangue. É um pouquinho mais violento, né? É um pouquinho mais violento, e traz um mistério mais interessante, que te prende um pouco mais, eu gostei bastante desse aqui. Mais do que do The First. Eu também, cara. Gostei bem mais que do The First, porque a história é bem mais legal, né, cara? Envolve toda uma questão de meio como se fosse um conto de terror, uma creepypasta, né? Que a história do se escutar a música da menina morre, sabe? Eu acho da popstar lá. E no final, os caras remodelando ela, né? Durante a história, você percebe que a empresa que gerencia a carreira dela meio que remodelava um monte de idols, né? Das ídolos lá do Japão, com a cara dela, né? Então, e isso criou meio que um fantasma dela. Achei isso, a história bem legal, né? E toda a relação entre os personagens, né? Que tem Kotomi, que é a aluna do Kamen Rider principal lá do Hongo, né? Do Takeshi Hongo. E ela é amiga de infância da Shiharu, que é a idol. E achei isso bem legal, sabe? A junção dos personagens, a ligação entre os personagens, né? E o filme realmente ele é bem mais fluido, né? Ele, porra, acontece tal coisa, vai investigar tal coisa que vai resultar em tal coisa. Eu achei bem mais legal que o The First. Todos os defeitos, né, que eu tinha apontado no anterior, que era justamente a parte da história meio maçante, meio sem sentido, sem ir pra lugar nenhum, eles corrigiram no The Next, e a ação fica muito mais legal com os dois Riders ao mesmo tempo, e quando eles introduzem um elemento do terceiro Rider, então fica muito mais da hora. Então eles melhoraram a parte de combate, adicionaram mais um Rider e melhoraram também a parte da história, deixaram ela muito mais interessante e menos arrastada. Esse filme é muito melhor do que o primeiro. E dessa vez eles conseguiram fazer, que eles tentaram fazer no The First, que foram duas histórias paralelas se unirem no final. Eles também fizeram a mesma coisa aqui, né? Que tem o arco da Shiharu e o arco dos personagens, dos Riders, né? E eles conseguem convergir melhor pro mesmo final, sabe? Eles conseguem interligar melhor os personagens e montar as histórias paralelas juntos. Com certeza. Uma coisa que o Everton comentou dessa questão deles puxarem pra parte de horror e usarem a figura da idol, eles pegaram, eu acredito que eles pegaram esse elemento que tá na cultura japonesa japonesa, que muita gente às vezes comenta, né, que as idols, elas geram um grupo, né, de seguidores, quase que meio que uma idolatria, né? Você vê casos até de crimes lá do Japão, de fãs contra as idols por causa dessa relação que eles têm, quase que de dependência, né, com essas artistas que fazem tanto sucesso lá no Japão. Então eles deram uma capa de horror, meio de poder telepático, meio de alteração, e ficou muito bem encaixado, assim, e dentro da cultura japonesa. Eu gostei pra caramba dessa sacada da galera. Então, realmente funcionou muito bem. E, além da cena de ação que eu achei, assim, eu gostei da cena de ação do The First, mas eu acho que eles subiram mais um nível no The Next. Eu gostei muito da cena de ação desse, principalmente toda a sequência final, e principalmente a sequência final de batalha, eu achei muito boa mesmo. Aquela mina que é uma das vilãs lá, principais, pô, ela já apela na serra elétrica, ela já chega com a serra elétrica na mão e vai pra cima do Ryder usando uma serra elétrica. Precisava apelar, assim, já desde o começo. Eu acho da hora que, tipo, no Kamen Rider não tem essa história de 1x1, não, de igualdade, não. É 6 contra 1, e foda-se. Fica... Nada. Ela chega logo com a equipe da porra. Legal que aquela equipe que ela traz, que são aqueles, parecem Riders, também é menção à série clássica. Na série clássica também tem uma equipe específica de vilões, tanto que no ZX mostra quando aquela equipe chega, que são como se fossem clones, como se fossem iguais aos Riders também. Na verdade, o que você deve entender desde o The First, que são criados vários daqueles ciborgues, né? Só que alguns acabam se sobressaindo sobre os outros, né? São mais fortes. E no caso do Takeshi, que é o personagem principal, ele teve a consciência de volta, né? Provavelmente aqueles não têm a consciência de volta. Exato, deu tempo de fazer a lobotomia como um todo, né? Eu gostei do combo inicial que eles deram no coitado do Ryder. Um dá um soco, abaixa, o outro pula por cima, dá uma bicuda, abaixa, o outro vai no arruador. Muito bom, muito bem feito as coreografias de batalha desse filme, cara. São bem legais. Eu não sei vocês, eu simpatizei com aquele vilão tigre de duas faces lá. Nossa, que ótimo. Eu gostei dele. Ele interpretou muito bem um bicho loucão falando merda, fazendo tiro. Oh, muito yes! Puta, eu achei legal. Ele vai dar baby aleatório, do nada, velho. Eu achei da hora aquele cara. Eu gostei dele simplesmente porque ele me lembra o Lion Man. Aí não tem como não gostar, entendeu? Eu já comecei a gritar, vai Lion Maru. Sabe quem é o Regis Tadeu? O Jonathan. Oi? Sabe quem é o Regis Tadeu? Não tô lembrado Jonathan agora. Esse maluco é igualzinho o Regis Tadeu, só que ele é japonês, né? Regis Tadeu. É um comentarista de música. E também ele participou do programa do Raul Gil lá. Ah, eu sei quem é. Sabe eu quem é? Que é. O cara metido a roqueiro, isso, né? Faz a... Ele é produtor musical, comentário. Eu sei quem que é. Pode crer. Puta, pode crer, velho. O cara tem duas espadas, né, velho? Isso foi legal também. É, e dá mó trabalho, velho. Ele meteu o ele vai ser forte pra cacete, cara lá. Ah, você quer escapar? Não, tudo bem. Espera ali naquele cantinho, tá? Foi lá atrás, se preparou e cortou a cabeça do maluco, cara. Mal, bicho é malvado. Eu não sei se vocês sentiram, mas eu achei que o personagem, o Takeshi, ele mudou muito de um filme pro outro. Ele era muito mais. Ele ficou mais bobão no The Next, eu achei. Eu senti ele mais fraco. Ele ficou mais infantilizado, sim. Isso. Eu senti na questão de força. Não, de força eu acho que ele ficou mais forte, mas ele ficou mais besta. Não, mas esse aí não, o 1. O Takeshi é o 1. É o 1, é o principal do filme. Isso, seria o principal do primeiro filme, que também é o principal desse The Next. Ele. Eu tô de acordo com o Vinícius, ele parece mais infantilizado, assim. Tanto que ele. Naquele momento que ele tá dando aula lá na sala, que a aluna safadinha lá faz a graça com ele fica todo bobinho e tal. Até agora eu também não entendi por que os caras tiraram o sarro dele aquela hora, mas deixaram ele mais infantilizado. E era pra ele estar muito mais maduro, né? E ele é um cara que, como o Vinícius comentou lá no na primeira sinopse, ele é um gênio, né? Ele é um pesquisador, ele não é um bobão e tal e tudo mais. O cara ele tem o pensamento já lógico ali. Mas se então, isso que é engraçado, porque ele é um pesquisador no primeiro filme e no outro ele virou um professor do ensino médio, né? Então, a situação não tá fácil, Everton. Yeah. Talvez a crise tenha chegado no Japão. É, ele queria, depois de tudo que aconteceu, eu acredito que o roteiro quis dar uma imagem que ele, pô, eu quero um pouco mais de paz na minha vida. Uma coisa mais dia a dia comum. Na verdade. Então, em vez de ser pesquisador, eu vou... E outra, pra ele poder investigar também, né? Vamos ser sinceros, ele pesquisava cristais de gelo. Que porra que ele precisava de gelo. Ninguém quis investir na pesquisa dele. Ele se fudeu. Por isso que ele foi dar aula. Ninguém quer investir na porra de uma pesquisa dessa? Aquela mina. Movimento da água, né? Ele fala... Não, e o pior é que do The First, a mina chega na palestra dele só pra atrapalhar, velho. E ela descrevendo uma outra mina, descrevendo o trabalho dele com os cristais pro outro cara dentro do carro, beleza, né, bacana. Pô, louco, bacana. Não, mas ó, o que eu falei pra vocês, eu acho que tem a ver sim, porque na questão da força, o The First, o primeiro, o Kamen Rider original, ele é um pouco mais fraco que o segundo, e o V3 lá, ele é mais forte que os outros dois. Isso eles explicam, né, que realmente o V3, ele já é feito na versão 3, que é juntando a força dos outros dois, né, que são os mais fortes. E o segundo, ele é forte, porém aquele treco que tá dentro do corpo dele, aquele líquido X lá, meio que dá uma reação esquisita, ele tá meio que envenenado, mas ele é mais forte que o primeiro, que o original. Eles falam que isso acontece com todos, né, mas tipo, só o Takeshi, ele conseguiu de alguma maneira não ter essa reação, né. Com os cristais de gelo. E o V3, ele foi feito pra ser o matador dos outros Riders, né, então ele realmente é um modelo mais atualizado pra combate. Ele mesmo fala pro Takeshi, você é um obsoleto, você tá obsoleto. E é engraçado que o Everton fala que é muito visível. Pô, o Takeshi tá no chão, aí chega o V3, você fala, pô, o V3 vai bater nele. Não. Vem o V3, mais 7 caras cercar ele. Caraca, os caras quer quebrar no meio mesmo, não tem perdão não, não é um X1. Não, não tem essa. Não, a Shocker não tá pra brincadeira, os caras chegam com um monte pra matar mesmo. Então, já vamos apelar. Se você pensar, a Shocker é uma entidade terrorista bem pesada, os caras invadem o prédio do cara lá, da empresa do V3, né, antes dele se tornar V3, fazem um futuro atentado terrorista, tá com veneno em todo mundo, vê quem sobrevive, quem pode ser algum aliado deles ali, né, alguma cobaia pra ser mais um membro da organização, é um ataque terrorista, velho. E por sinal, a irmã dele foi infectada e a bichinha sofreu, porque ela ficou dormindo no esgoto, toda retorcida, cara, barata andando em cima. Não só isso, a morte dela é trágica, velho. A morte dela não, o acidente dela é trágico, velho. Caraca, bichinha sofreu no filme. E eu não sei como o irmão dela não deu um tabefe no cara daquela menina, velho, quando ele descobriu a história. Puta, verdade. Não sei que ela tenha ocultado o fato que ela empurrou a menina da escada. Ops. Esqueci desse detalhe. Convenientemente, esqueci esse pedacinho. Cara, mas as cenas de ação final do filme eu achei muito legal, cara. Tem uma cena que, assim que chega o V3, que aí fica cada um no nível, né? Sim. Que eles estão numa escada, assim, aí fica cada um embaixo, outro no patamar, outro no andar de cima. Cara, é muito da hora aquela imagem. Eles vão pra porrada em cima dos caras. O V3 chega de moto, né, velho? Isso. Vai com a moto, mas essa cena toda da batalha, eu acho que tanto a cena da batalha já no caminhão lá, que tem os caras estão brigando no caminhão e na moto, né? Depois a gente vai pra sequência do bar ali, daquela casa e tal, é muito legal. Todas as sequências de batalha são boas. Sim, são legais. E o que vocês acharam da resolução da personagem da Shiharu? Eu achei. E dela, como ela tem dois níveis, né? Tem o nível múmia e tem o nível fodona. lembra muito, não sei se vocês assistiram Tokyo Ghoul, parece muito aquele poderzinho dela lá. Aquele tipo, aquele tentáculo aqui. Isso. Eu achei legal porque serviu pra tornar o V3 um futuro Kamen Rider que luta pela justiça. Acho que fechou de forma legal. E não tinha o que fazer com a irmã dele. Botar no circo. Não. Lá com o Wolverine, né, no circo dele. Não, é o que eu acho da hora, é que ele, em vez de, tipo, dar no peito, ele deu na cara, né? Ele tá nem aí, velho. Não, mas não macia, não, velho. O que eu acho legal, cara, não, tipo, apesar da, lá naquela parte do filme, o V3, né, que ele é irmão da Shiharu, como ele é irmão da Shiharu, ele fica naquela de, pô, você não tem como te salvar, é mais fácil acabar com o seu sofrimento e tal. Só que aí, na cena lá, ele tá em volta num incêndio, né, cara? E beleza, durante toda a cena é muito mal feito o incêndio, muito mal feito. Mas uma cena, quando ele sai no fogo, sabe, quando ele conceita o poder e fica pegando pegando fogo ele. Puta, achei muito da hora, velho. Ficou foda, né? Ah, e é a cena que eles usam em vários materiais de divulgação do The Next, né? É. Ele saindo do fogo, a capa do DVD, eu acho que até o pôster do filme. É bem foda mesmo. É legal pra caramba. E é bem legal o Kamen Rider The Next, né? Acho que da lista que a gente assistiu, foi o mais legal, né? O que vocês acham? Vamos descobrir agora. Ivaldo, qual foi o seu favorito dessa lista que a gente comentou hoje? Meu favorito, em todos os quesitos, é o The Next, realmente. Todos os quesitos, o que mais me agradou mesmo, de fato, é o The Next. Everton. Cara, eu gostei muito do The Next, mas o que eu mais me diverti assistindo, assim, foi o Zeto. Jonathan. Diga lá. Qual o seu favorito? Eu vou ficar com o Next também. O Zeto, uma menção honrosa pro Zeto, foi o melhor que eles podiam fazer com a tecnologia que eles tinham na época, mas o The Next, o ritmo acelerado dele, as batalhas muito bem feitas, essa pegada de horror, foi o que eu mais gostei disparado, assim, da lista. O nosso querido ouvinte vai achar que a gente não é criativo, mas eu também acho que o The Next é o mais legal, que eu gostei mais de assistir, mas também uma cópia safada, sendo uma cópia safada do Everton, o Zeto é muito divertido, velho. Quando eu assisti, eu dei risada, eu me diverti com as batalhas e dei risada com os acontecimentos do filme, eu gostei bastante. Já que você comentou isso daí, então só comentando rapidamente, o Shin me impressionou muito, porque antes de assistir, eu pensava que ia ser horrível, uma porcaria, e não compensaria assistir. Tomei vergonha na cara, fui assistir antes de julgar, e pô, me impressionou bastante. É, eu também gostei bastante. Acho que a gente gostou no modo geral, né? O Shin, de todos os projetos, de longe é o mais corajoso, né? Com certeza. Muda totalmente a visão do herói, de todos os riders que a gente, acho que até para as novas gerações, não tem nada que se aproxime do Shin em termos de história, narrativa, e ser esse anti-herói, quase que uma criatura. E provavelmente não vai ter. Então eu acho que é isso, né, galera? Só pra comentar rapidinho, nessa lista de filmes originais, a gente ainda tem aquele Kamen Rider G, do Kamen Rider G, certo? Sim, letra G, G de gato. Como ele funciona, Jonathan? Fala rapidinho pra gente, que eu sei que você que é um cara estudado, são Riders, assistiu o filme. É, o Kamen Rider G, ele foi um especialzinho que foi feito, ele tem praticamente 20 minutos ali de duração, no 50º aniversário lá de uma das maiores TVs lá do Japão, que é a Zashi, espero que a minha pronúncia esteja correta. Ah, tá perfeito, é assim mesmo. Os caras fizeram esse Kamen Rider G, que ele foi uma paródia feito em cima do universo já desses novos Riders, dessa nova família dos Riders, e G porque ele é estrelado pelo cantor e ator Goro, que ele é vocalista de uma banda de J-pop lá no Japão, chama SMAP, se eu não me engano. Então é G por causa do Goro, ou Goró, porque ele tem muitos elementos que lembram bebida. Quando ele vai se transformar, ele pega uma garrafa de vinho, coloca no Kingstone pra se transformar. Então G de Goro, G de Goró. E todos os outros elementos do Rider, ele salva a mulher, explode o helicóptero, tudo isso em 20 minutos. Legal, o Kamen Rider G, ele saiu em 2009, né? Então ele saiu aí, ele já é mais recente ainda do que todos esses filmes que a gente comentou. Ele tem toda essa parte colorida dos novos Riders, né? Então ele já tá nesse novo universo. Talvez seja o único Rider com filme original na era Heisei, né? Os outros, todos esses que a gente comentou são da era Showa. Alguém quer assistir o Kamen Rider versus Ultraman Tiga? Não, em volta. Ainda não. Não, não sabia que tinha esse crossover. Quer dizer, não é versus, mas eu vi uma foto quando eu tava vendo os filmes lá, Kamen Rider e Ultraman Tiga. Ultraman Tiga não, Ultraman, né? Enfim, querido ouvido do Nerd Patriarca, foram esses os filmes que a gente selecionou para comentar hoje. Comenta com a gente, manda e-mail sobre seu filme favorito, as cenas que você mais gostou, se você não concorda com alguma coisa que a gente falou. Manda ideias de outros podcasts sobre Tokusatsu, que eu gostei bastante de gravar esse. Provavelmente a gente vai voltar com outra ideia e com outro tema. Então manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, Facebook é @nerdpatriarca, no Twitter é @nerdpatriarca. Entra no site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você consegue encontrar todos os podcasts. Todo domingo tem episódio novo, então você escuta no site, você baixa no seu agregador de podcast, enfim, várias maneiras para você acompanhar a gente, certo? Certo. Certo. Valeu, galera, até a próxima. Falou, galera. Let's fight if you wanna be a soldier. かる壁乗り越えて Let's fight if you wanna be a soldier それが運命なのだから君も一人じゃないから恐れず前を向いて確かなその手で掴み取ろう Let's fight if you wanna be a soldierYeah.